Obrigado Deus por tudo, eu sei que não faço metade do que devo, mas hoje venho mixar sinceridade com a minha habilidade de masterizar, não o que os outros querem, mas o que todos têm necessidade. Sinceridade morta por cifrões, não acompanho o elogio, mas está de mão dada com os palavrões. Com a verdade quebramos o compromisso, e o pior pra mim não é ver, é ser mais um fazendo parte disso. Isso me torna mais humano, ver que como MC eu morro, choro, isso me torna só mais humano. Eu também não sou a prova de erro, se a hora em que queremos mais viver é presenciando enterros. Então hoje a mentira a gente vela, mesmo sabendo que amanhã você ou eu ressuscitamos ela. E essa letra não é o melhor que eu posso fazer pra te mostrar que se foda pode ser questão de querer. Eu já quis ter check mac na fast track, play hack, click clack, two pack no som, carro, mulher e moleque. Disso restou flashbacks em meio a flashes e backs, sem happy hour, pois hoje rima é power para os blacks. E agora se manter acordado, Deus não dá preferência pra quem se sente injustiçado. Vivemos no mesmo mundo, imagine uma faca, é só uma faca, a utilidade dela é você que define. Resumindo, se sua vida é uma bosta, das duas uma, ou você gosta ou você gosta. E se meu som não te agradar, ou eu abandono o rap, ou você abandona a preguiça de pensar. Não é marra não, é que entre new e old schools, eu pretendo deixar mais do que depressão no Pro Tools. Do que eu sou capaz, eu falo pouco, pois se eu falar de tudo, vão me chamar de prepotente ou de louco.